Fecheiro 21, último fecheiro. Querida Neti, ultimamente o senhor fala muito com o Xuga ao telefone. Ele diz, assim que lhe contou que a minha irmã e a família dela tinham desaparecido, ela e o Germain contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para tentar saber o que tinha acontecido. Ele diz, a Xuga disse, ficava doente só de pensar que estou aqui a sofrer por não ter notícias. Mas eles não conseguiu saber nada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nada no Ministério da Defesa. É uma grande guerra, muita coisa a acontecer. Acho que um navio afundado não deve ser importante. Além do mais, as pessoas de cor não conta para aquela gente. Bom, eles não sabem, nunca souberam. E nunca vão saber. E daí? Eu sei que tu está a caminho de casa e talvez só chegue quando eu tiver 90 anos. Mas um dia destes espero ver a tua cara. Entretanto, contratei a Sofia para trabalhar na nossa loja. Eu manteve o branco que o Alfonso tinha como gerente, mas pôs a Sofia a servir as pessoas de cor. Porque elas nunca teve ninguém numa loja para lhes servir e ninguém numa loja para lhes tratar bem. A Sofia tem muito jeito para vender, porque parece não se ralar se as pessoas compram ou não. Fica com a mesma cara. E se depois uma pessoa decide comprar, às vezes ela troca umas palavras simpáticas com o freguês. Além do mais, ela mete medo naquele fulano branco. Ele trata toda a gente de cor por tiazinha. A primeira vez ele tentou isso com a Sofia. Ela lhe perguntou com que homem de cor se casou, a irmã da mãe dele. Perguntei para o Arpo se importa que a Sofia trabalha. Importar porquê? Diz ele. Parece isso faz ela feliz e eu trato de tudo em casa. De qualquer maneira, a Sofia me arranjou ajuda para quando a Henrietta precisa de alguma coisa especial para comer ou fica doente. Sim, diz a Sofia. A Miss Eleanor Jane vem visitar a Henrietta e dia sim, dia não, promete-lhe cozinhar qualquer coisa que ela coma. Tu sabes que os brancos têm muitas máquinas na cozinha. Ela inventa coisas com inhames que você nem imaginas. Na semana passada fez gelado de inhame. Como é que isto aconteceu? Pergunto. Pensei que vocês as duas estavam de costas viradas. Disse a Sofia. Finalmente ela lembrou de perguntar para a mãezinha dela porque é que eu fui trabalhar para eles. Mas não vai durar muito, diz o Arpo. Você sabe como eles são. A família dela sabe? Pergunto. Sabe, diz a Sofia. Mas eles fingem que não, como já era de esperar. Onde é que já se viu uma mulher branca trabalhar para pretos? Dizem eles. Ela responde, onde é que já se viu uma pessoa como a Sofia trabalhar para uma porcaria de gente? Ela traz o Reynolds Stanley com ela? Pergunto. A Henrietta diz, o bebê não lhe incomoda. Bom, diz o Arpo. Eu acho que se os homens da família dela são contra ela a ajudar-te, ela vai desistir. Ela que desista, diz a Sofia. Ela não está a trabalhar para me salvar. E se não aprende que tem de tomar decisões por si, vai acabar por nem viver. Bom, tu tens a mim para ajudar, diz o Arpo. E eu adoro todas as decisões que tu toma. Ele aproxima dela e lhe beija o nariz. No sítio onde levou pontos. A Sofia sacode a cabeça. Toda a gente aprende alguma coisa na vida, diz ela. E eles riem. Por falar em aprender, o Sou disse um dia que nós estava a costurar no alpendre. Comecei a aprender naqueles dias todo em que sentava no meu alpendre a olhar por cima da varanda. Infeliz da vida, era isso que eu estava. E não conseguia perceber para que nós tem vida se a única coisa ela nos faz a maior parte do tempo é nos magoar. A única coisa que eu sempre quis na vida Foi a Shug Avery, diz ele. E durante um tempo a única coisa que ela quis na vida foi eu. Mas nós não podia ter um ao outro, continua ele. Eu ficou com a Anne e Júlia, depois contigo. E aquela maldita filharada toda. Ela ficou com o Grady e sei lá mais quem. Mas ainda assim, ela parece ter ficado melhor que eu. Muita gente ama a Shug, mas ninguém a não ser a Shug ama-me. É difícil não amar a Shug, digo. Ela sabe retribuir esse amor. Tentei fazer alguma coisa em relação aos meus filhos, quando tu me deixou. Mas por essa altura era tarde demais. O Bub veio para casa 2 semanas, roubou todo o meu dinheiro, deitava no alpendre bêbado. As minhas meninas estão tão apegadas nos homens e na religião que mal conseguem falar. Sempre que abrem a boca sai uma súplica. Quase partiram o desgraçado do meu coração. Se você sabes que tem o coração desgraçado, respondo. Isso quer dizer que ele não está tão estragado como você pensas. Seja como for, diz ele, você sabes como é. Quando nós fazemos uma pergunta para nós mesmos, nascem outras 15. Eu começou a pensar porque é que nós precisa amor. Porque é que nós sofre. Porque é que nós é preto. Porque é que nós é homem e mulher. De onde vem realmente as crianças? Não demorei muito tempo para perceber que não sabia quase nada. E se nós pergunta, porque é preto, ou homem, ou mulher, ou um arbusto? Isso não significa nada se nós não perguntar porque é que aqui estamos. E qual é a tua opinião? Pergunto. Eu penso que nós está aqui para interrogar-se. Para interrogar-se, para perguntar. E se interrogando sobre as coisas grandes e perguntando sobre as coisas grandes, nós aprende sobre as coisas pequenas, quase sem querer. Mas nós nunca sabe mais sobre as coisas grandes do que aquilo que sabia no começo. Quanto mais eu interrogo-me, diz ele, mais amo. E aposto as pessoas começam a te amar de volta, digo. Começam, diz ele surpreendido. O Arpo parece gostar de mim, a Sofia e os meninos. Penso que até a malvada da Henrieta gosta um bocado de mim. Mas só porque sabe, para mim, ela é um mistério tão grande como o homem na lua. O Sol está entretido fazer os moldes para uma camisa para as pessoas usar com as minhas calças. Tem de levar bolsos, diz ele. Tem de ter mangas largas. E não pode-se usar com gravata. Isso é que não. Os homens de gravata parece vão ser linchados. E então, precisamente quando eu descobro que consigo viver satisfeita sem a Shug, quando sou, pede-me para casar com ele outra vez. Mas agora não só na carne, mas também no espírito. E logo depois de eu dizer não, continuo sem gostar de sapos, mas podemos ser amigos? A Shug me escreve dizer que vai voltar para casa. Bem, isto é ou não é a vida? Me sinto tão calma. Se ela volta, eu fico feliz. Se ela não volta, fico contente. E então percebo que é esta a lição eu tinha de aprender. Ai, Sally, diz ela saindo do carro, vestida como uma estrela de cinema. Tive mais saudades tuas que da minha mãezinha. Nós se abraça. Entra, digo. Ai, a tua casa está tão bonita, diz ela. Quando nós chega no quarto dela. Tu sabe que eu adoro rosa. Também encomendei uns elefantes e umas tartarugas, digo. Onde é que fica o teu quarto? Perguntei ela. No fundo do corredor. Mostra ele para mim, diz ela. Aqui está, digo, parada na porta. Todas as coisas no meu quarto são púrpura e vermelha, menos o chão, que é amarelo vivo. Ela foi direita no sapinho púrpura empoleirado na prateleira da minha lareira. O que é isto? Pergunta ela. Ah, digo, é só uma coisinha, o Albert esculpiu para mim. Ela me olha um minuto com uma cara estranha. Eu olho para ela. Depois não ri. E o Germaine, onde é que está? Pergunto. Na universidade, disse ela. Wilberforce. Era uma pena desperdiçar tanto talento. Mas nós acabou, diz ela. Para mim agora ele é família. Como um filho ou um neto. E o que é que tu e o Albert têm andado a fazer? Pergunta ela. Nada de especial, respondo. Ela diz: Eu conheço o Albert e aposto ele tem andado a fazer alguma coisa, porque tu está com uma cara ótima. Nós costura, digo, faz conversa de sala? De sala ou de quarto? Pergunta ela. Quem diria, penso. Achuque com ciúmes. Me dá vontade de inventar uma história só para lhe magoar. Mas eu não o faço. Nós fala de ti, digo, que nós lhe ama muito. Ela sorri, pousa a cabeça no meu peito, solta um longo suspiro. A tua mana, Sally. Querido Deus, querida estrela, queridas árvore, querido céu, queridas pessoa, querido tudo. Querido Deus, obrigado por trazeres a minha mana Nettie e os nossos filhos para casa. Quem será que vem lá? Pergunta o Albert, olhando próximo da estrada. Nós vê o pó a voar. Eu e a Shug. Está sentados no alpendre depois do jantar. Nós conversa. Não conversa. Baloiça e afasta as moscas. A Xugue diz. Já não quer cantar em público. Talvez só de vez em quando no bar do Arpo. Está a pensar se reformar. O Albert diz. Quer que ela prove a camisa nova que ele fez. Eu falo sobre a Henrieta, sobre a Sofia, o meu jardim e a loja. Como vão as coisas no geral? Estou tão acostumada a costurar qualquer coisa que coso um monte de retalhos só para ver o que eu posso fazer. O tempo está fresco para final de junho e é mesmo, mesmo agradável sentar no alpendre com o Albert e a Shug. Na próxima semana é o 4 de julho e nós planeia uma grande festa em família ao ar livre, aqui na minha casa. Espero que o tempo fresco aguente. Pode ser o carteiro, digo. Só que vem um bocado depressa demais. Pode ser a Sofia, diz a Xug. Tu sabes que ela conduz à maluca. Pode ser o Arpo, diz o Albert. Mas não era. O carro para debaixo das árvores no quintal e sai um monte de pessoas vestidas à moda antiga. Um homem alto e grande, de cabelo branco e um colarinho branco virado para fora. Uma mulher baixinha e anafada, com o cabelo grisalho entrançado no cimo da cabeça. Um homem alto e mais ou menos novo. E duas mulheres mais ou menos novas e robustas. O homem de cabelo branco diz qualquer coisa para o motorista do carro e o carro vai embora. Ficam todos parados. Na beira da estrada, rodeados de caixas e sacos e todo o tipo de coisas. Por essa altura tenho o coração na boca e não consigo me mexer. É a Nettie? Diz o Albert, levantando. Todas as pessoas junto da estrada levantam os olhos para nós. Olham para a casa, o quintal, os carros da Shug e do Albert. Olham para os campos em redor, depois começam a subir muito devagar o caminho até a casa. Estou tão assustada, não sei o que fazer. A minha mente parece encalhada. Tento falar, mas não sai nada. Tento levantar e quase caio. Achugo-se abaixa e me ajuda. O Albert me aperta o braço. Quando o pé da Nettie pousa no alpendre, eu quase morro. Fico de pé a balouçar entre o Albert e a Shug. A Nettie fica de pé a balouçar entre o Samuel e o rapaz, que deve ser o Adam. Depois, nós as duas começa a gemer e a chorar. Nós cambaleia uma para a outra, como costumava fazer quando era bebê. Depois, nós se sente tão fraca quando se toca que nós cai, as duas. Mas que importa isso? Nós senta e se deita no alpendre, abraçada uma na outra. Passado um bocado, ela diz: Sally? E eu digo: Nettie. Passa mais um tempinho. Nós olha em redor e vê um monte de joelhos. A Nettie não larga a minha cintura. Este é o meu marido Samuel, diz ela, apontando para cima. Estes são os nossos filhos, Olivia e Adam. E esta é a mulher do Adam, a Tashi, diz ela. Aponto para as minhas pessoas. Esta é a Shug. E este é o Albert, digo. Toda a gente diz, prazer. Depois, a Shug e o Albert começam a abraçar toda a gente, uma a seguir à outra. Eu e a Nettie finalmente levanta do chão do alpendre e eu abraço os meus filhos e abraço a Tashi e depois abraço Samuel. Porque é que nós faz sempre festa de família no 4 de julho? Diz a Henrieta com a boca espetada, cheia de queixa. Está tanto calor. Os brancos estão ocupados a comemorar a independência deles da Inglaterra no 4 de julho, explica o Arpo. Por isso a maioria dos pretos não tem de trabalhar nesse dia. Nós pode passar o dia a comemorar uns aos outros. Ah, Arpo, diz a Mary Agnes, bebricando limonada. Não sabia que tu sabes história. Ela e a Sofia estão a preparar juntas a salada de batata. A Mary Agnes voltou para casa para vir buscar a Susie Q. Deixou o Grady, se mudou para Memphis e vive com a mana e a mãe. Elas vão tratar da Susie Q enquanto ela trabalha. Tenho muitas canção nova, diz ela, e tenho força para lhes cantar. Passado um tempo de estar com o Grady, diz ela, eu não conseguia nem pensar. Além do mais, ele não era uma boa influência para nenhuma criança. E eu também não, claro. A fumar tanta diamba. Toda a gente se admira muito com a Tashi. As pessoas olham para as cicatrizes dela e do Adam como se fosse da conta delas. Dizem nunca pensaram as mulheres africanas pudesse ser tão bonitas. Eles faz um belo par. Falam um pouco esquisito, mas nós começa a se acostumar. O que é que a vossa gente mais gosta de comer na África? Nós pergunta. A Tashi cora e diz, churrasco. Toda a gente ri e lhe dá mais um pedaço. Me sinto um bocado estranha junto dos meninos. Para começar, eles cresceu. E percebo que eles pensam que nós, eu e a Nettie, e a Shug, e o Albert, e o Samuel, e o Arpo, e a Sofia, e o Jack, e a Odessa, é muito velhos e não entendem muito bem o que se passa. Mas não acho que nós se sente nada velho. E estamos tão felizes. Aliás, acho que nós nunca se sentiu tão jovem na vida. Amém. Agradeço a todas as pessoas neste livro por terem vindo. A. W., autora e médium. Terminou a leitura da obra A Cor Púrpura, de Alice Walker. A gravação foi realizada durante o mês de julho de 2019. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630, e-mail leitura.especial@cmifencoimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: A Cor Púrpura. Autor: Alice Walker. Título original: The Color Purple. Copyright: Alice Walker, 1982. Prefácio: 1992, Alice Walker, por acordo com a autora. 2018, Penguin Random House, Grupo Editorial Unipessoal Limitada. Primeira edição, outubro de 2018. ISBN 978-989-665-680, IFEN 5. Depósito legal 445035/18. Tradução: Tânia Ganho. Revisão: Rita Almeida Simões. Paginação: segundo capítulo. Capa: Gito Lima. Fotografia da autora: Noah Berger.